Como joia rara que precisa ser lapidada, como a chama que precisa do combustível, e o palhaço de nascer sensível, como histórias que precisam de uma fada. Sou uma mulher, preciso ser amada. Ser amada, ser amada, ser amada. Uma criança que precisa ser mimada.